Sala 990, possibilitou a dose de identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro no 093. Total Sideral 9970, controle Salvador, a sem identificação, desça para o nível 060 na chegada Mare, altímetro no 03. Então, 1219. 219-1897, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, com 897, livrando na sua história. Boa noite, 97, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, por 612, é 897. No táxi via Índia, ponto espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1013, agora um bom voo. 1013 no ponto espera, 1895 graus, então bom dia, senhor. Bom dia, Xanar 621-1360, Salvador. Xanar 621, bom dia, informação Foxtrot, Galeão, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 50-16 no transpondo. 360, decola da 10, primeira curva direita da AEL, Leda Bridge, controle 108, 50-16, vou mandar ouvir a pêndulo 10, a partir da fala em plano, 621. Xanar 621 correto, portão 7, chama pronto, pushback, acionamento. Alô, Salvador, bom dia, táxi 3890, informação Foxtrot. São 3890, bom dia, Foxtrot confere, Recife autorizado nível 330. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8 e aciona 50-10 no transponder. Obrigado, 8, decola Roberto Flores, Singapura, Universidade Pública, 208, controle, 090, responde, 3890. Então, 3890, correto, portão 9, chama branco, pushback, acionamento. Estamos com 03, nós. Autorizado a linha de decola 10, tá? 3171. Azul 4040 para Cafins, transporte 05 Foxtrot. Azul 4040, informação agora em curso a Golf, apenas mudança no QNH 10 no 3, com fins autorizado nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5013 no transponder. Transponder, 5016? 13, 5013. Alternativa então, foi autorizado com 5640, decolada 10, curva direita, perfil da AEL, Leda Bridge, após pêndulo 16, controle 120, decimal 8, 5013. Azul 4040, correto, confirmando o portão? Está na remota, pode carga. Sente no pátio 3, chama pronto para o selecionamento, azul 4040. Decola 3171, decola 09, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, bom dia. Controle Salvador, bom dia, TAM 3171, passou no 1610 no PC da DAEL. TAM 3171, contato radar na decolagem, sou para o nível 340 na saída da DAEL, após Leda, direto Brito. Ciente, após Leda, Bridge, 3171. Autoriza o VAT, Leda da presente. Autorizado. Ciente. Total 9910, efetua Nova Brasil? Negativo, voa na posiduna. Nacional observado, desvio à esquerda do estado de 1.5 milha. Proiduna, pro ideal no momento é 0.72. Bem, obrigado. Federal 9970, reduz a velocidade 2009. Pega finalmente 203, vai tratar. Confirma chamando para o PUS? 3890 da 3890. Portão 9, livre acionar, reporta táxi, então 3890. Obrigado, reporta para o táxi, 3890. Trafego Salvador, bom dia, gol no 804. Gol no 804, bom dia, informação Golf, Galeão 360, pronto, copo. 7 da Golf na sua escuta. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêsulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5014 no transponder. Estamos autorizados para o Galeão, nível de voo 3620. Decola da 10, curva direita, saída da AEL, Leda. Após Bridge, intercepta a Upper Zulu 10 e segue a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, transponder 5014, voo 1804. Voo 1804, correto, portão 3, chama pronto, pushback, seu nome é. Entre. Pesada final do posicionamento de LS2, desça para 2 mil pés, no posto estabilizado. 2 mil, vai para o posto estabilizado. 642, bom dia, informação agora em curso a Golf, apenas mudança no QNH 10 no 3, Recife, nível 390, pronto, copy? Pronto. Autorizado Recife, nível 390, via Perwisk 58, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Caju, controle em 120, decimal 8 e aciona 5023 no transponder. Autorizado 390 pela AP858, levão da 10 com curva esquerda. Perfil da saída Puca Caju. Controle 1208, transponder 5023. Voo 1642. Informação Golf. 1642, correto. Portão 4, chama pronto para o spec funamento. Chamará pronto. Passou, total 990, passou Simbra, baixou e travou. Ciente, total 9910, tráfego avistado, em livre pouso, pistão no zero, vento 070 graus com 04 nós. Pouso autorizado, total 990. Para o táxi, dando 3890. 1-2, fico a bordo, 3 horas e 40 minutos, no meu, Fernando Porta. 3890, táxi via Pátio, Índia, Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre, 1-18, decimal 95, o ajuste 1013, um bom voo. Dado no 0-3, via Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera da 10, Torre, 1285, bom dia, dando 3290. Completa final, torre 1-18, decimal 9. Federal 9970, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pista 10. Natal 9911 no solo aos 1,6, libera a direita e chama o solo 121-9. Liberando a direita, 219 total. Bom dia, TAM 3153, aciona identificação, desça para 4 mil pés na chegada bom, ajuste de altímetro no 013. Identificou, desce para 4 mil na bomba, estado 23. Salvador, bom dia, TAM 3890, ponto cara da 109. TAM 3890, visual com Boeing, final da 10. Afirma, visual. Após a passagem do tráfego, a linha e mantém cabeceira 10, o TAM 3890. Após o tráfego na final, a linha mantém cabeceira 10, TAM 3890. Geral 9970, solo azul 9, direita 121, décimo 9. Salvador, é o 355, ou não, 4, centro da Golf. 355 no 4, bom dia, informação Golf confere, ainda não possuo plano no sistema, mais 10 minutinhos eu chamo pra Copa, ok? Sim, te aguardando 55 no 4, possível coordenação do nível 150. Sim, 150 será coordenado, preparando a saída PUCA, aguardando o 355 no 4. PUCA aguarda, grato. Uno 804, posição 3, pushback, acionamento. Uno 804, portão 03, livre de acionar, reporta táxi. Autorizado acionamento, Uno 804. Dizendo Sideral 9970, táxi via Alfa, Kilo, Pat 3, atentou sinalizador. Alfa, Kilo, Pat 3, atentou sinalizador, 9970. Avião 3890, decola os 21, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, é o TAM 3890, sucesso. TAM 3890, contato radar na decolagem, supor nível 330 na saída Puca, transição Caju. Puca Caju 330, TAM 3890. Táxi, voo no 804, 142 a bordo, autonomia de 0346, alterna Campinas. Voo no 804, táxi via Índia, ponto de espera 10, torre 1, 18.95, ajuste no 03, um bom voo. Táxi via Índia, ponto de espera 1895, 10.03, obrigado, bom dia. Solo Salvador, Ocean, 63-6211, no gate 7 para puxa e acionamento. Livre acionar, reporta táxi, Ocean, 6211. Livre puxa e acionamento, 6211. Salvador, bom dia, voo no 804, ponto de espera da 10. Voo no 804, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 10. O vento em Salvador, 080 graus, com 05 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, voo no 804. 80, copia, guarda a coordenação 300. Copia 380, 3. Autorizado Brasília, nível 380, via Pêndulo 17. Decola da 10 com curva à direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. Controle 120, decimal 8 e aciona 5027 no transponder. Brasília, autorizado 380, via Pêndulo 17. Decola da 10, curva à direita, perfil da Arbor, após Elefa. 208, controle 5027, transponder 3.7 da 10. TAM 3597 correto, reporta pronto, puxa bem acionamento. Obrigado. Solo Gol 1642 para puxa bem acionamento, gate 04. 1642, só um instante para iniciar no 04, a aeronave da Avianca já finalizando o puxo no 07, vai estar aqui sem a retaguarda, na minha escuta aguardando. Aguarda. Então 3153 autorizada a final do procedimento ILS, tudo bem? descida para 210. Altímetro no 093, reporte estabilizado. 3153, autorizado, descida para 2000, sinal do ILS-X3, vai reportar estabilizado. Para o táxi com 105 a bordo, 3 horas e 47, alternando Guarulhos, Oceaner 62, com Uno. Oceaner 62 no Uno, táxi via Pátio, Índia, Alfa, até o ponto de espera do Uno 0, ponto de espera Torre Uno, Uno 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, no 3, morro. Livre táxi via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera do Uno 0, ponto de espera Torre Uno, Uno 8, decimal 9, 5, ajuste ao Uno 0, no 3, Oceaner 62 no Uno, grato, bom dia, bom trabalho e já já estamos de volta. Uno 804, decola os 27, controle agora 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, obrigado, tenha um bom dia. Guarda, iniciando o táxi a partir do 07, após a passagem da mesma, livre acionar, reporta táxi. Vai, a Bianca, livre, puxa o back acionamento, reporta agora táxi, o Uno 642. Controle Salvador, muito bom dia, Uno 804, Nadael, cruza 2000. 804, contato radar na decolagem, para o nível 360 na saída da EL, após Lito, direto Brit. Sente 360 da EL, após Lito, Brit, do 1804. Então 3890, chama Centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Recife 2085, alterna 2545, obrigado, bom dia. Bom. Azul 4040, livre acionar, reporta táxi. Livre, reporta táxi. Uno 1, ponto de espera da Uno 0. Oceaner 62, Uno 1, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da Uno 0, o vento 090 graus com 04 nós. Livre alinhar e decolar da Uno 0, Oceaner 62, Uno 1. Conta 5, 5, 4.